Que bom é despertar num domingo ensolarado, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, em São Paulo e em Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música nesta manhã, pois a pedida é música. Mais um ouvinte da Supercap, mais um ouvinte que está em sintonia com a Rádio USP, lá de São Paulo. Ele mora no bairro Santana e gostaria de ouvir estas composições. Estamos enfocando o e-mail do nosso gentil ouvinte, Sr. Benedito Manassés, que mora em São Paulo e quer ouvir com Carlos Galhardo uma gravação maravilhosa assinada pelo Custódio Mesquita, que era maestro e compositor, Caixinha de Música. A Rainha do Chorinho também comparece em nosso coreto. Ademil de Fonseca com Gil de Moraes e seus músicos. Ademil de Fonseca canta do Claudino Costa, Rato, Rato. Tudo isso para ele que reside em São Paulo, no bairro Santana, o Sr. Benedito Manassés, que está conosco e diz que São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música, saudade, e ainda temos para ele Joel e Gaúcho cantando do Nassara uma gravação muito bonita para esta música Batuque na Cozinha. Dia final, a ratoeira te persiga e consiga fazer o ideal. seu cuí-cuí. Tu mora na Islândia, acho quem chora por ti. Vou provar que se for mal, meu professor é garantido. Não te solto nem a pau. Que bom, mas que bom mesmo sintonizar a Rede USP de rádio aos domingos para ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande um e-mail para nós. Anote aí o nosso e-mail, uspfm@sc.usp.br, e solicite músicas. Mas nesta manhã de domingo, a pedido é música. Ele reside em Ribeirão Preto e ele é diretor técnico do Sistema Clube de Rádio lá em Ribeirão Preto. Ele é o nosso gentil ouvinte, o Paulo Biri Cortes. Bom dia, amigo aí de Ribeirão Preto, o Paulo Biri Cortes, que gostaria de ouvir com a Inesita Barroso, Canção Motivo Popular, autor desconhecido. A Inesita Barroso defende Meu Casório. Tudo isso é melhor para o Paulo Biri Cortes, diretor técnico do Sistema Clube de Rádio em Ribeirão Preto, em nossa sintonia e nosso gentil ouvinte. Ainda ele seleciona, em arranjo do Lírio Panicali, Peri Ribeiro defendendo do Maxi Nunes, a composição que foi imortalizada pela sua mãe Adalva de Oliveira, Bandeira Branca. Dia do meu casório teve um festão danado. Boiava por todas as bandas, não fartava mesmo nada. Tinha pamonha, milho verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Tinha pamonha, milho verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Acompanhamento do meu casório tinha 20 cavalheiros, tudo contando história, ia pro caminho inteiro. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. O enxovar do meu casório veio de Botucatu, camisa de baeta, paletó de pano azul. Ai que lindeza, que vistaião, sapato branco, gravata de riscadão. Ai que lindeza, que vistaião, sapato branco, gravata de riscadão. Nós fomos em pé na capela, seu vigário a perguntou. Nesse quer passar com ela? Tô querendo, sim, senhor. Se é de vontade, espicha as mãos. Já tão casado, vão cuidar da obrigação. Se é de vontade, espicha as mãos. Já tão casado, vão cuidar da obrigação. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, saudade dor que dói demais. Vem, meu amor,